Deus. Por que isso? Por que comigo? Será devido ao tempo que não observei a beleza do céu? Mãe, pai, por que me deram a luz? Me tornei um ser mau, capaz de negar até a cruz. Deus, sei que errei, me levantei do lado oposto, jovem, louco inconsequente. Quase matei a minha mãe de desgosto. Talvez possa ser tarde pra clamar com tanto gosto, mas é que só agora é que eu parei pra pensar o que fiz de útil ou deixei de fazer. Lembro de uma parte, parceiro, que me ajudara a desandar, mas agora neste momento onde é que foram parar? Não dá pra acreditar que vacilei, que tive tantas oportunidades e nunca jamais aproveitei. Só agora é que eu percebo que o ser humano iníquo, ele constrói suas próprias armadilhas. É triste quando a gente pensa que tá tudo bem e de repente num piscar de olhos você não é mais ninguém. Mas Deus, eu pressenti, senti um tremendo arrepio, mas vacilei, dali não saí, percebi, vi o brilho da quadrada, parecia filme de ação quando ele apontava pra minha cara e eu que nunca subestimei. A crocodilagem estava ali passando aperto entre a cruz e a espada. Será que é hoje que chegou a minha hora? Ouço apenas uma voz distante, vai, tenta matar ele agora. Sem dor, sem dó, olhei pro lado esquerdo, era o mesmo moleque que ajudei na risca de pó. É foda, eu que prometi pra minha mãe que ia mudar, que me desse mais um tempo e não teria motivo mais pra se preocupar. Fumei, cheirei, enjetei, viajei, mas nunca imaginei que na reta da quadrada ia chegar a minha vez. Mas nem assim, tô no jogo então é pra jogar. Só que o pilantra foi mais esperto, não deu nem tempo nem pra sacar. Como eu queria poder voltar no tempo, como eu queria poder voltar no tempo, como eu queria poder voltar no tempo. Não é possível que isso esteja acontecendo, eu que nunca vacilei e de repente estou aqui morrendo. Ouço gritos de desespero de alguém que me amava, gritando incansavelmente por socorro enquanto eu agonizava. Como eu queria poder voltar no tempo, consertar as coisas erradas e não passar por esse momento. Eu construí meu próprio castelo de areia, quantas vezes disse, morri pra mim é lucro, mas era só de brincadeira. A cena é triste, a minha vista começa a escurecer. Agora entendo o que aquele irmão quis dizer, que a vida é uma dádiva de Deus e que eu aproveitasse de forma correta, senão no amanhã o único prejudicado seria eu. Infelizmente sou mais um que se perdeu. Então expulsei da porta, fui ignorante, e ele olhando sério pra mim apenas disse, filho, cuidado com que possa vir adiante, pois Deus é o caminho, a verdade, a vida. Aproveita enquanto há tempo, porque depois não tem mais saída. Volta à realidade, difícil acreditar que por causa de uma pedra que eu não vendi fiado, ele veio aqui, ó, só pra me matar. É triste, mas é realidade, sem chance pro resgate. Meu fôlego acabou, não posso mais falar. Deus que me perdoe, já estou indo pra lá. Como eu queria poder voltar no tempo, como eu queria.